Boa noite. Primeiro, Senhor da vida, muito bem-vindo ao governo, que possamos prazerosamente lembrar daquele que é a razão da nossa existência. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos na casa de Jesus, para terminar os pedidos que nos ensinaram. E nossos comunicadores já. Todas as partes sabem, já se sentem bem. Nós gostaríamos de apresentar hoje o nosso irmão, que vai fazer, a abordagem do tema da noite de hoje, João Batista, que ele é de Palmares, já era o nosso apresentador, né? Umas duas vezes antes. A casa que eu tenho, que é o nome das lutas, fica por dentro da caridade de Palmares. Quem tiver família de Palmares, ou região, interessado na doutrina do Cristo, que é o Espiritismo do Espírito, aí possa procurar essa casa. O tema da noite é para melhor compreender Jesus, um tema tão atual para a semana que está terminando, que a humanidade merecia, não da maneira que eu gostaria, e que aqueles que deram a vida pelas terras cristãs, cristianismo e cristão, mostrando Jesus quase sempre derrotado, deveria ser reverenciado como sempre, um Jesus vitorioso, um Jesus que ultrapassou o limite do entendimento humano para vencer a morte. Mas sempre é bom lembrar Jesus. Alguns avisos, eu sempre esqueço de solicitar em entrevista, no meu encontro, de me apresentar. Meu nome é Laércio, não. Acho que é a primeira vez que estou me apresentando. A maioria já me conhece. Mas é bom sempre, porque as pessoas que vieram a primeira vez, que foi. Na verdade, eles são dirigentes dessa casa, de tudo. E mais uma vez, agradecendo a presença de todos. No segundo domingo do mês, que é amanhã, nós estamos na campanha do Crivo. A campanha do Crivo proporciona para cada cristão espírita um momento de reflexão e prática. Porque é na campanha do Quilo que nós temos o mecanismo de praticar a verdadeira caridade e exercitarmos a humildade. Na campanha do Quilo, nossos trabalhadores, aqueles que fazem por segundo do mundo cada vez esses trabalhos, preparativos, nosso alunbar, às 8 horas, engravando para as nossas orações, sai, levando uma mensagem, sempre uma mensagem da doutrina de Jesus, da doutrina cristã espírita, e eles passam a ser os pedintes do amor. Eles vão pedir em cada casa um quilo, qualquer alimento não conhecido, para que possamos, no final do mês, ajudá-los as 5 famílias que são cadastradas nessa casa e que nós temos que oferecer pelo menos 6 mil para o contrato deles. Esta campanha aqui, o mesmo recado, é um retorno para os nossos trabalhos. Continuamos sendo os seguintes a todos os espectadores, a todos os trabalhadores, aqueles que conhecem o trabalho da casa, aqueles momentos da vida que conhecem, aqui nós temos uma cesta finalizada. Aquela cesta nós pedimos para que eles possam, em condições, trazer os gêneros alimentícios não merecidos, para que justamente com a campanha do Rio nós possamos completar o texto, completarmos essa cesta, essa cestinha, com feirinha. E às vezes nós temos dificuldade. O processo que nós estamos hoje, né? Mas nós temos que ter um suporte, temos que comentar com eles. Então, aqueles homens que têm condições de pensar, nós ficamos muito agradecidos. Porque é com a colaboração de vocês que essas pesquisas são preparadas. Nós temos um problema com o número 3, a visita do Hospital de Valdo Cruz, onde nós vamos também visitar vários homens. Uma mensagem, um que dizendo de higiene, para aqueles que mais necessitam, mas principalmente para o sorriso de uma palavra de Deus. O setor, pelo domingo caranense, estão convidados aqueles que se interessaram em participar. É muito gratificante. Porque imaginamos, eu imaginava quando comecei, eu ia levar um ponto. Ele me dá muito mais do que ele recebe. E com certeza, aqueles que todos estavam sentindo a mesma sensação. Nós temos que perceber isso para a mesma visita a Mioeira. Porque lá na Mioeira existe a visita hospital. A visita que nós fazemos é a visita aos moradores do mundo. Aqueles que são moradores da antiga. Que moram nele. Então, o grupo feito aqui por Orlando, seu Wander, sai todas as terças, cada vez às 8 horas, talvez vão andar lá embaixo, prepara, e vão fazer essa visita nas casas. Passam a ser já amigos, familiares, gratificantes para esse trabalho. Nós fazemos questão quando estamos aqui hoje, sempre exemplificar e falar sobre o trabalho da casa de Jesus. Porque tudo nos dá de poderoso. Mas é que ele diz: amai-os e destruí-los. Mas ele primeiro diz: amai-os. E amai-os é compartilhar com nossos semelhantes nas condições, às vezes, de penúria de materiais mais que as nossas. E todos os trabalhos da casa de Jesus, essa nossa casa, a Fraternidade Espírita, é direcionada para que possamos ter a oportunidade de exercitar um pouco aquela maravilha que nos ensina o Senhor, amor incondicional. Na quarta domingo, nós temos a visita. Aos apelidos e votos, para todos, o quarto domingo, a partir das 14 horas, reúne-se aqui no grupo e vão fazer essa visita à Márcia, por isso, todo mundo, Edivaldo, vai entrar no seu plano. É outro prazeroso trabalho. Quem se interessar, procure, nos procure com mais informações. Nós temos aqui os ingressos do semestre, que se realizarão agora, nos dias 2 e 3 e 14, obrigado. Esse semestre significa para nós hoje de junho, significa para nós, espíritas, um dos eventos mais importantes hoje no Brasil, porque é no Belo Guararapes, já é o quarto semestre, e recebeu hoje uma base de mais de 2.000 pessoas. E o fundamento desse semestre é divulgado pelo espírito, mas principalmente arrecadar fundos da pomada do governo. A Senhora de Deus, o Mário Jorge e o grupo deles, já publica essa pomada se não me engano, há 5 anos. Todos os anos é fabricado no Ceará mais ou menos 70, 80 mil potes, potinhos. Esses potinhos são distribuídos gratuitamente. Existe um trabalho todos os meses de encontro de mais de 80 casas espíritas paradas em Pernambuco e pelo Nordeste, que essas pessoas participam da competição dessa fumada. Essa fumada tem uma importância fundamental na vida de muitas pessoas, mas pelo menos na minha. Então, eu gostaria que eles se interessassem para comprar o ingresso da lei em 3 dias. A programação está fixada no painel, na saída, com todos os palestrantes, que são os melhores que tem no Brasil, sendo os temas também desse ano. Não está aqui também, mas é sobre o entendimento da doutrina espírita no momento da morte. Eu convido a vocês que puderem adquirir isso, está na livraria do momento da morte, que vocês puderem colaborar, aqueles que tiverem condições de comprar. É R$30 para 3 dias em direito, o CD gravado em todas as palestras do semestre anterior. Então aqui dentro está encartado o CD também. Quem compra tem direito a CD. E mais os 3 ingressos. Então, para aqueles que se interessarem, vai nos ajudar muito, porque nós temos um custo muito grande nesse mês. E nós precisamos pagar as primeiras parcelas de viagem, de preparação do viagem. Aqueles que se interessarem, já roubou muito tempo do nosso conhecimento. Vamos agora. Nessa semana que todos os católicos e todos os dogmas religiosos se voltam por meio das comunicações à obra e à figura de Jesus em todas as televisões, trazendo o seu martírio para todas as telas e a compreensão da humanidade. Vamos aqueles que assistiram nas suas residências, nas suas casas. Vamos esquecer um pouco aquele Jesus martirizado e vencido. E vamos lembrar do nosso mestre amado, vencedor. O homem que veio para vencer a morte e mostrar a vida eterna para todos nós. Esse Jesus é que temos olhar, sentir dentro de nós, pensando. Jesus sorrindo nos abençoando, junto com seus apóstolos, consequentemente, quando eles foram martirizados pela fé e cumprimento do cristianismo, que é a doutrina nossa. Hoje, cristianismo, ele vivo é a doutrina espírita. Que o Pai amado nos abençoe, nos fortaleça sempre, continue compreendendo as nossas fraquezas quando disseste. Perdoa, Pai. Eles continuam não sabendo, Pai. E possamos compreender aquele momento segurado da humanidade e trabalharmos no benefício de melhorarmos o nosso comportamento como cristãos e como seres humanos. Que Deus continue nos abençoando a palavra agora do nosso irmão. Moda nos últimos dias, principalmente na última semana. nós passamos a vida toda em companhia de Jesus, quer sejam espíritas, católicos, evangélicos ou outras denominações cristãs. Nós passamos a vida toda conversando com Jesus, orando para Ele, pensando nele. Mas na semana dita santa, na semana dita do Natal, nós prestamos especial atenção nesse nome que muitos de nós conhecemos, mas que eu particularmente não conhecia profundamente, não amava, não compreendia até um determinado tempo atrás e ainda hoje estou buscando compreender melhor. Por quê? Quando nós conhecemos Jesus, nós compramos a ideia de um Jesus que a propriedade nos dá. Notadamente, Jesus, como a Escritura também falou, que é vencido pelos romanos, crucificado, nós vemos Jesus sangrando, vemos Jesus chorando, vemos Jesus sofrendo, e não lembramos que Jesus venceu por isso, passou por isso. E a gente diz, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu amo Jesus. Só que tem um ditado hindu, muito bonito, que eu escutei uma vez, eu esqueci mais, ele diz o seguinte, o mestre chega para o discípulo e pergunta, tu me amas? E aí o discípulo fala, Senhor, eu te amo. Ele diz, não, tu me amas. Como tu podes me amar se tu não conheces a minha história? Tu não conheces os meus sofrimentos? Tu não conheces as minhas alegrias? Como tu podes me amar? Tu me conheces, mas ainda tu não me amas. E eu me lembro quando o Evangelho de Jesus, quase no momento finais, Jesus olha para Pedro profundamente e diz, Simão, tu me amas? E Simão diz, mestre, eu te amo. E ele diz, então apacenta a minha ovelha. Ele não duvida do amor de Simão, porque Simão passou todos aqueles processos com ele. Simão conheceu profundamente o que Jesus vinha ensinar. E por esse motivo ele pede para que ele apacente, oriente, auxilie, ampare. As ovelhas que iriam ficar temporariamente sem um pastor, as ovelhas que iriam sofrer a perda do seu mestre, mas que depois tudo isso seria passado, tudo iria ser desconhecido para aquele que realmente busque compreender Jesus, conhecer Jesus em sua profundidade. Nós costumamos dizer que a doutrina espírita é o evangelho revivido, são os ensinamentos de Jesus trazidos como da forma primitiva, com os ensinamentos profundos que o mestre trazia, sem a maquiagem que a história e a cristandade colocou nesses ensinamentos. Os ensinamentos das leis morais, das leis divinas, do amor, da reencarnação, da ação e da reação. Essa é a doutrina espírita, mas uma figura sempre presente na doutrina espírita e que muitos de nós ainda não conhecemos é Jesus. Tem inclusive espírita que diz que o Espiritismo não é religião, esquecendo que o próprio codificador diz que nós temos muitos aspectos. Ciência e filosofia embasando, ligando a terra e a religião, o aspecto religioso ligando ao céu, ligando ao mais divino, a estendendo o que há de mais profundo dentro de nós. Essa é a doutrina espírita. Com um pouco dos estudos e dos trabalhos que a gente tem feito por aí, muitas vezes a gente recebe algumas perguntas que outros nós mesmos fazemos. Uma das coisas que eu acho mais belas de se estudar e de se ler, até para se conhecer em sua maior profundidade, é o Evangelho de Jesus, que chegou até nós tradicionalmente narrado por quatro evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas. Eles nos trazem a história de um Jesus que nasceu, que sofreu, que morreu, mas que retornou. E eles nos mostram, cada um com seu ponto de vista, porque eles não são iguais, e o interessante é isso. Eles não são iguais, não usam as mesmas palavras, porém contam a mesma história. E aí nós temos quatro perspectivas diferentes, quatro pontos de vista diferentes para nos auxiliar a traçar o perfil de Jesus e conhecer um pouco mais. Hoje, a ciência nos auxilia de uma forma espetacular, porque lia numa reportagem naquela revista super interessante há pouco tempo, uma reportagem sobre exatamente Maria, e dizia que talvez a ciência nunca seja capaz de nos dizer quem foi Jesus individualmente. Porque Jesus, assim como os seus seguidores até o final do primeiro e segundo século, eram pessoas do povo, eram pessoas simples. simples, não tinham palácios, não tinham selos reais, não tinham moeda própria. Então, muitas vezes, o que a ciência vai poder fazer é nos colocar frente a frente com a realidade que cercava Jesus, com a sociedade em que ele viveu, com os costumes em que ele viveu, e que esses costumes, na sua grande maioria, batem perfeitamente com o que é relatado dentro dos evangelhos. E aí nós conseguimos traçar um perfil complementar aos evangelhos, estudando e respondendo as nossas próprias dúvidas sobre quem é Jesus. Então, trabalhando em cima desse perfil, eu trago hoje para vocês um pequeno estudo com base em algumas perguntas, muitas minhas, outras de companheiros nossos que chegaram para nos perguntar, outras, quem sabe, até de qualquer um de nós que ainda tenhamos essas dúvidas. E vou tentar traçar um pequeno perfil de Jesus para que a gente possa compreender Jesus. Porém, quero deixar, antes de iniciar, uma observação. As afirmações, as observações, as colocações que irei fazer aqui são de cunho particular meu. Eu não estou representando aqui a doutrina espírita, até porque eu não tenho capacidade nem moral para isso. Mas estão embasadas dentro do meu conhecimento. Por que digo isso? Porque pode acontecer de eu transpassar para vocês, eu repassar para vocês alguma coisa que não seja verdade, alguma coisa que seja errada, pode ter me escapado. E a doutrina não é. A doutrina é perfeita. Eu sou falho. A primeira pergunta que eu trago para vocês é: quem é Jesus? Quem, na verdade, foi Jesus? Nós temos uma concepção de Jesus erroneamente formulada dentro de uma trindade sagrada, onde Jesus é Deus e é, ao mesmo tempo, Espírito Santo. E Allan Kardec, dentro do livro Gênesis, vem nos traçar um perfil onde Deus não pode ser dividido em mais duas pessoas. Porque se eu pegar essa garrafa, que é perfeita e inteira, e cortá-la no meio, fazer duas pessoas, ela passa a ser imperfeita. Então, Deus não poderia se dividir para ser Jesus e ser Deus ao mesmo tempo. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Como ele muitas vezes na Bíblia nos afirma: eu sou o Filho do homem, eu sou o Filho de Deus, meu Pai me enviou. E eu separei, inclusive, uma passagem que está em Marcos 14, versículos 61 e 62, quando Jesus assume a sua condição de Filho de Deus com muita veemência. Ele está na frente do Sinédrio, respondendo aos juízes, já na sua perseguição, preparando-se para o Calvário, e Caifás pergunta a ele: tu és o Cristo, Filho de Deus? E ele diz: eu sou. Aí está, eu sou o Filho de Deus. Se Jesus fosse Deus, se Jesus fosse parte da divindade, do ser divino que nos criou, ele estaria nos mentindo quando dissesse para nós: tem fé, eu venci o mundo. Deus não tem o que vencer, Deus é perfeito. Deus não tem que enfrentar fome, frio, sede. Deus não tem que enfrentar sexo, dor, drogas. Deus não tem que passar por isso porque ele criou, Deus é. Mas Jesus se fez homem, se fez carne. E eu acho linda a definição do Evangelho de João para o nascimento de Jesus. João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o que é o Verbo? O Verbo é a ação criadora das forças maravilhosas que tangem a energia fluídica que trabalha no nosso cosmos para criar os mundos. Esse é o Verbo, e o Verbo era no princípio, e Jesus foi o Verbo criador da Terra. Ele recebeu de Deus a permissão de tanger, de levar, manipular as energias e criar o nosso homem. E o Verbo estava com Deus. Que perfeição e sensibilidade! Jesus, Espírito puro que criou o nosso homem e que veio nos auxiliar, estava com Deus, porque já havia resgatado todos os seus defeitos, todos os seus problemas, todas as suas imperfeições. E Espírito puro auria da recompensa de estar ao lado de Deus, seu Pai, nosso Pai. E mais na frente, João diz: e o Verbo era Deus. Por que o Verbo era Deus? Porque Espírito puro, já não tendo mais segredos dentro do universo, já não tendo mais nada a conhecer ou a melhorar, Jesus auria de Deus a inspiração divina e se assemelhava a ele de tal forma que espelha, através das suas ações, o sentimento do Pai. Não é isso que Kardec nos traz quando ele vem na escala espírita falando dos espíritos puros? São aqueles espíritos que respaldam, que espelham no universo, no mundo, na vida, os desejos e a vontade de Deus. Jesus era o Verbo, e o Verbo é a ação. Jesus poderia muito bem ter chegado, feito o seu trabalho, se escondido numa caverna daquela de Jerusalém, daquela época da cidade de Israel, e ninguém matava ele não ia sofrer, estava tudo muito bem. Mas não. Verbo é ação, e Jesus era o Verbo de Deus. Ele veio mostrar através da ação, do seu conteúdo, do seu perdão, da sua misericórdia, do seu amor, o que é que Deus, Pai, magnânimo e magnífico nosso, espera. Pai também de Jesus. Jesus se fez carne, era o Verbo de Deus, porém também era homem como nós somos. E sendo homem como nós somos, venceu as limitações e as tentações da carne. Venceu as limitações e as tentações que nós também podemos dizer quando ele nos diz, tendo estresse, eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, todos nós podemos vencê-lo. E aí, uma vez me perguntaram, por que Jesus nasceu entre os humildes? Por que Jesus não nasceu no palácio? Se ele era para ser rei, por que ele não nasceu no palácio? E quando nós vamos analisar as escrituras, nós vemos que o próprio Herodes, naquela época, quando soube que estava para nascer o rei da profecia, o rei dos judeus, o que foi que ele fez? Mandou caçar e matar, mostrando que todos aqueles que são tocados pelo poder em nosso mundo, porque ainda somos imperfeitos, desejam manter esse poder a qualquer custo. Assassinato, roubo, extorsão, engano, mentira, tudo isso que muitas vezes nós fazemos nas nossas vidas, Jesus também sofreu. E a sabedoria divina é tão grande que escondeu o rei junto daqueles a quem ele deveria governar. E junto daquelas pessoas, vendo o seu dia a dia, vendo a miséria em que eles viviam, vendo o seu sofrimento, Jesus aprendeu mais ainda sobre o que ele devia lavar no mundo e lavou as nossas misérias, as nossas tristezas, como ninguém. Aí muitas vezes se perguntam, onde Jesus cresceu? Ninguém sabe onde ele esteve, dos 12 aos 30 anos. Por que tem esse mistério? Não tem mistério, está dentro dos evangelhos. Quando nós vamos encontrar dentro dos evangelhos frases como, quando Jesus chegou à sua terra, perguntaram, esse aí não é o filho de José? Irmão de Simão José, Judas e Tiago, e suas irmãs e seus irmãos não estão próximos a nós, ele não é filho do carpinteiro, significa dizer que aquele povo, aquelas pessoas conheciam Jesus e se estranharam de quando ele começou a falar sobre as escrituras, de quando ele começou a fazer as curas, a fazer os milagres. Por quê? Porque até aquele momento ele nunca tinha feito. E por que ele faz daquele momento em diante? Porque chega a hora, quando ele disse para Maria, ainda não é minha hora, não havia chegado, mas quando chegou a hora, ele começou a trabalhar. E é muito provável, e muito, faz muito dentro do conteúdo psicológico de Jesus, que o homem que tenha dito, honrai pai e mãe, não abandone sua família, porque primeiro filho de Maria, e não único, como muitas pessoas dizem por aí, primeiro filho de Maria esteve em casa aprendendo a profissão do pai, para que quando José falecesse, ele pudesse sustentar seus irmãos, suas irmãs e suas mães, e sua mãe, com a profissão que aprendeu do pai. Nos evangelhos nós vamos encontrar os romanos e os hebreus se referindo a Jesus como o carpinteiro. Se ele era o carpinteiro, ele tinha uma profissão. E se ele tinha uma profissão, ele precisou aprender essa profissão com o tempo. No tempo que ele esteve vivendo, crescendo, junto de sua família, em Jerusalém. E não escondido, como dizem por aí, ou aprendendo de uma seita hindu na Índia, na China. Jesus era um espírito puro que veio a esse nosso corpo. Ele não tinha mais o que aprender, ele era. Será que alguém aqui na Terra teria alguma coisa para ensinar Jesus? Eu lhe perguntei isso. Eu ouvi muita conversa dizendo, não, Jesus, dos 12 aos 33 ficou assim, dos 12 aos 30 foi para tal canto. É isso, é balela. Ninguém tinha o que ensinar a um homem que com 12 anos calou a boca dos doutores do templo. Com 12 anos. Imagina ele crescendo, 16, 17, 20. Então nós não temos, nós espíritos imperfeitos, nunca teríamos o que ensinar a Jesus, a não ser como tratar as nossas tristezas, como tratar os nossos sentimentos. E isso ele veio e fez com uma magnanimidade incrível. E me perguntaram mais uma vez, por que Jesus escolheu pessoas do povo para segui-lo? Por que Jesus escolheu pescadores? Por que Jesus escolheu coletores de impostos? E por que ele não escolheu os sacerdotes do templo? E aí eu me lembro, dentro daquela parábola que Jesus nos ensina, que ele diz o seguinte, aliás, da parábola não, da frase que Jesus nos dá, quando ele diz, graças te dou, meu Pai, porque escondestes estes mistérios aos doutos e aos prudentes, e os revelastes aos humildes e simples de coração. Quem são os doutos? Somos nós que temos os certificados, os diplomas, que estudamos, que estamos graduados, pós-graduados, que pensamos que temos o mundo em nossas mãos. Somos nós que deixamos o orgulho subir a cabeça e esquecemos que precisamos de Deus. Precisamos aprender com Deus. Isso era o que os sacerdotes, os príncipes e os fariseus sentiam naquela época. Porque donos de uma tradição da lei mosaica, donos de comportamentos externos, porém nunca internos, eles aparentavam o que não eram, e Jesus sabia disso. E aqueles simples e humildes que eram humilhados por eles, que eram escravizados, que eram pisados, que eram torturados psicologicamente, principalmente, eles não tinham mais o que perder, eles só tinham uma esperança, a esperança do Messias. E foi a esses que Jesus trouxe o seu remédio. Foi a esses que Jesus trouxe a sua lei nova, aquela onde o que é mais sábio ensina o mais ignorante, o que é mais forte protege o mais fraco, o que tem mais auxilia aquele que tem menos ou que não tem. Essa era a lei de Jesus e por isso ele pegou pessoas do povo. Porque para compreender o povo, para compreender o sofrimento daquelas pessoas, a necessidade, as pessoas que seguiam Jesus deveriam também haver sofrido por si só. Porque a mãe de todas as aprendizagens é a experiência. E nós precisamos aprender também com Jesus. Por isso que muitas vezes temos o sofrimento em nossas mãos, em nosso coração. Para que nós também possamos doar o sentimento que vai aliviar aquele sofrimento, porque se nós não conhecemos hoje, conhecemos no passado, e ele está guardado em nosso mundo, em nosso mundo íntimo, em nosso coração. Aquelas pessoas simples, humildes, porém com fé verdadeira, seguiram Jesus, mesmo que para morrerem, como afirmam em uma determinada passagem do Evangelho, que me foge o versículo agora. Sabemos nós, por conta da história dos evangelhos, que na hora H eles fraquejaram, muitos correram, mas isso é um fato normal, isso é um fato natural do ser humano, o medo da morte, a vontade, o instinto básico de preservar a vida. Nós vamos encontrar isso dentro do livro dos Espíritos quando se fala da lei de sobrevivência. O que é que acontece? Por que é tão difícil para a gente deixar a vida? Por que é tão difícil para a gente se arriscar? E os Espíritos respondem, porque está dentro do nosso instinto, é a lei de sobrevivência. Se a gente achasse muito fácil morrer, a gente não ia dar valor a nada. Isso aconteceu nos apóstolos, normal, um sentimento normal de humanidade. Mas eu me lembro, quando eles estavam na última, chamada última ceia, ou santa ceia, pouco antes de o mestre ser capturado, e eles estavam comemorando a Páscoa. E muita gente pergunta hoje, poxa, Jesus comemorava a Páscoa, só que a Páscoa que nós comemoramos é a ressurreição de Jesus, para os católicos, como eles dizem. E Jesus estava comemorando a sua própria ressurreição? E aí a gente vai analisar que não. Que naquela época de Jesus, há 2000 anos atrás, a Páscoa que os judeus comemoravam, e ainda hoje que os judeus comemoram, é a libertação do cativeiro do Egito. É a passagem do estado de sofrimento ao estado de homens livres, depois de 400 anos de escravidão. E era comemorada de uma forma muito simples e muito singela. Em uma mesa se reunia a família, se colocava um cordeiro, que significava o sacrifício que eles passaram, um pouco de pão sem fermento, para significar a pureza das intenções e a pureza religiosa de Deus, e um pouco de ervas amargas, para representar o sofrimento de que eles haviam se livrado. Hoje, quando a gente vê a representação, até na paixão de Cristo, essas paixões que tem por aí, a gente nunca vê um cordeiro na mesa. E o pessoal não se preocupa nem de saber o que é que tinha lá naquele momento. Todo mundo acha que devia ter peixe, porque eles eram pescadores. Mas não era, era um cordeiro. Então a gente tem que parar para analisar. Não tinha bebida alcoólica, não tinha vinho na Santa Ceia. É um engano, é um êxodo que tem sido transpassado e repassado para nós, aliás, através desses 1.800 anos de um domínio católico, mas que não havia. Havia sim um cordeiro, pão sem fermento, pão ázimo e ervas amargas. E muito amor, porque ali naquele momento Jesus estava doando os últimos momentos da sua vida em terra para aquelas pessoas que trabalhavam com ele e por ele, ensinando. E muitas vezes a gente se pergunta, por que Jesus ensinava através de parábolas? Por que ele não falava simplesmente claramente o que ele queria? Mas ele enrolava, fazia aquela brincadeira todinha, jogo de palavras, exemplos e criava uma parábola. Por quê? Às vezes a gente se pergunta. E aí eu me fiz essa pergunta por muito tempo, e eu mesmo, através do próprio estudo, a gente veio se respondendo o porquê ele fazia isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a função da parábola. A função da parábola é simplesmente mostrar ou é ensinar. Na minha concepção, é ensinar. Se a função da parábola é ensinar, ela só vai ensinar uma pessoa ou deve ensinar a todos? Eu acredito que ela deve ensinar a todos e não somente a uma pessoa. Se é para ensinar a todos, é somente para aquela época que o mestre viveu ou é para todas as épocas que durarem a eternidade? Na minha simples concepção, é para todas as épocas que durarem a eternidade. Então Jesus vem de uma forma magistral, espetacularmente simples, coisa que hoje os melhores psicólogos estão fazendo, usando exemplos do dia a dia, a montanha, o pássaro do céu, a candeia, um grão de mostarda, a porta larga, a porta estreita, coisas que a gente vê todo dia. Ele coloca na parábola e a gente escuta a parábola e não compreende naquele momento. Tudo beleza. Daqui a 10 anos, quando você olhar para uma porta pequenininha, você olha a porta estreita, eita, é a parábola, e vai se lembrar, trazer todo aquele ensinamento de Jesus. Ele apelava para o nosso conhecimento de memória, puxando as nossas situações, as nossas sensações, através do visual. E isso é muito moderno para 2.000 anos atrás. E ainda tem outra situação que a doutrina espírita nos esclarece de forma espetacular também. Quantos níveis de consciência nós temos na Terra encarnados hoje? Nós temos o mais primitivo ao mais elevado. Naquela época era do mesmo jeito. Existiam pessoas que naquela época tinham condições de compreender as parábolas de Jesus. Existiam pessoas que iam precisar de muitas encarnações ainda para compreender, como eu, por exemplo. Então, hoje, eu tenho condições de compreender algumas das parábolas de Jesus que ele nos traz no Evangelho, que não tinha há 2.000 anos atrás, porque era embrutecido demais. Eu não tinha a moral, a intelectualidade, a condição de entender que eu posso ter hoje e que mais tarde eu terei melhor ainda. Então, por isso, Jesus nos falava por parábolas. Mais tarde, uma vez alguém me perguntou, e por que Jesus fazia milagres? Por que Jesus chegava para os outros, botava a mão e ele curava? Por que Jesus multiplicava o pão? Por que Jesus caminhava sobre as águas? Por que Jesus fazia esses fatos maravilhosos que hoje nenhum de nós consegue fazer? Mas que para ele era tão fácil. E quando a gente vai estudar dentro do Livro dos Médiuns, Allan Kardec vem dizendo que aquilo ali nada era, nada mais, nada menos, vê que expressão tão simples, nada mais, nada menos do que a manipulação dos fluidos universais que Jesus fazia através da sua vontade. Bastava ele querer e ele fazia. Por quê? Porque Jesus é o Espírito puro que aportou aos nossos olhos. Tudo aquilo que para ele, aos nossos olhos e aos olhos daquelas pessoas de 2.000 anos atrás, era maravilhoso, era impossível. Para ele era normal, era comum. Ele sabia o que estava fazendo porque já havia passado por essa situação há milhares de anos atrás. Então Jesus fazia os milagres para chamar a atenção das pessoas para que ele realmente é um filho de Deus. Na nossa situação, naquela época, ele era o filho de Deus. Por quê? Porque as pessoas não tinham condição suficiente como nós, muitos de nós ainda hoje não temos, de compreender que Jesus está hoje onde nós um dia vamos estar, mas que ainda não estamos. Por isso ele se apresentou como o Filho de Deus, aquele que tem poder sobre a terra, poder inclusive de perdoar os pecados, poder inclusive de libertar, as pessoas de suas dores. E aí uma vez eu me perguntei, por que Jesus perdoava os pecados? Porque eu li, dentro da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, que ninguém perdoa o pecado de ninguém. Que meus pecados, meus erros, eles são ressarcidos, resgatados através da reencarnação. E aí eu me perguntei, pô, será que Jesus não sabia disso? E aí eu mesmo me respondi, claro que ele sabia, Jesus sabe tudo. Jesus é o Espírito puro do nosso homem. Então, por que ele perdoava os pecados? Será que ele não tinha Allan Kardec naquela época? Não, não tinha. Ele perdoava os pecados porque era a maneira dele estar sintonizado com a mentalidade daquela época. Porque naquela época, somente Deus podia fazer o que Jesus fazia. Por isso que se criou essa divergência. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Ninguém sabia explicar, como a doutrina espírita nos explica, o que é manipulação de fluidos, o que é reencarnação, o que é evolução espiritual, o que é pureza dos espíritos. Mas a doutrina espírita nos esclarece. E ele trazia para a gente, naquela época, o perdão dos pecados. Perdão fictício, porque hoje nós sabemos que aquelas pessoas a quem ele perdoava os pecados estavam quites com a vida, porque a espiritualidade nos orienta que a encarnação de Jesus na Terra, ela se preparou por milhares de anos e muitos espíritos reencarnaram na Terra para trabalhar juntinho com Jesus. Muitos espíritos que já tinham se livrado dos seus erros nas vidas passadas e voltavam mancos, coxos, aleijados, cegos, com lepra. E aí Jesus efetuava a cura e dizia, vai em paz, teus pecados estão perdoados. Mas se a gente fizer uma análise dentro dos evangelhos, a gente vai perceber que Jesus não fazia isso com todo mundo, não. Primeiro, ele não perdoava todo mundo. Por quê? Porque somente ele podia dizer, não veio quebrar as leis. Ele veio trabalhar, mas ele não veio quebrar as leis. E aquele que não estava limpo com a vida, aquele que não estava quite com a vida, ele não perdoava. Ele dizia, vai e não peques mais, para que não te aconteça isso, ou pior. E com certeza, nós vamos achar nos evangelhos, algumas passagens, vamos dizer assim, e levaram todos os doentes daquele local para Jesus, e ele curou muitos. E esse muitos ficou atrás da minha orelha por um bocado de tempo. E eu dizia, poxa, se ele curou muitos, é porque ele não curou todos. E por que ele não curou todos? Mais estudo depois, mais leitura depois, eu vim compreender que era porque ele não veio quebrar a lei. Ele não veio destruir a lei. Então aquele que havia de sofrer o resgate na carne, aquele que havia de passar esta encarnação sendo cego, coxo, manco, aleijado, ele iria passar. E Jesus não curava o corpo, o físico daquelas pessoas, mas ele curava a alma. Ele chegava para aquela pessoa, conversava com ela, emitia o fluido de amor que somente ele tinha e levantava a esperança, a fé daquela pessoa na vida futura. E foi isso que ele veio fazer. Ele dizia, no reino de meu Pai, tu andarás. Aqui ainda é necessário que tu estejas em dificuldade. Aquela pessoa recebia aquele fluxo de amor tão profundo, tão forte, como se hoje nós estivéssemos recebendo um passe. Mas é o passe, porque é o passe do Espírito puro que veio à Terra. Imagina a gente receber uma energia de Jesus. E isso também está nos evangelhos. Quando a gente vê a mulher hemorrágica, Jesus não tocou nela, Jesus não se virou para ela, bastou que ela chegasse próximo de Jesus e efetuou-se o milagre. Por quê? Porque ela estava tão aberta espiritualmente que a energia seguiu para ela. E Jesus para no meio de uma multidão e pergunta, quem me tocou? E claro, Pedro, humilde, simples, bruto como era, disse, que é isso, mestre? Você está perguntando quem me tocou? É quanta gente está me tocando? E aí ele diz, não, Pedro, Alguém me tocou de forma diferente que de mim saiu uma dádiva. E a mulher, sabendo que havia sido curada, sabendo que não estava mais sofrendo da hemorragia, chega para ele e diz: Mestre, eu te toquei. E explica toda a situação dela. Ele olha para ela com muita, muita, muita paz no coração e diz: Vai, filha, tua fé te salvou. Tua fé te curou. É outro momento que Jesus nos dá um ensino espetacular. Nós precisamos acreditar para que nós possamos receber. Muita gente diz: eu quero, eu acredito. Mas dentro de si mora a sombra, a dúvida, a incredulidade. Quando Jesus estava andando pelas águas no mar de Tiberíades, e Pedro diz que eu vá até tu, e ele diz: vem. Pedro sai e se levanta, pá, vai andando pela água. Daqui a pouco Pedro olha para baixo e diz assim: meu Deus, isso é água. A água não me sustenta, pô, vou cair. E começa a afundar. Pedro cortou a fé que deveria ter em Jesus. Jesus pega na mão de Pedro e diz: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Por que tu duvidaste? Por que tu não acreditaste? E mais tarde nos evangelhos, Jesus vem dizendo para a gente: tudo é possível a aquele que crê. Veja que frase forte para nós que ainda somos fracos. Mas um dia nós seremos fortes dessa forma. E aí a gente vem se perguntar: por que Jesus viveu? Por que Jesus se fez homem? Ele poderia ter aparecido como um espírito iluminado, maravilhoso, e contado tudo isso que ele contou? É, poderia. Mas aí ele não teria interagido conosco, humanidade. Ele não teria criado em cada um de nós a esperança de um dia sermos como ele, estarmos aonde ele estava. Ele não teria chegado para nós e dito: eu sou o caminho da verdade e da vida. E o caminho existe para ser seguido. E ele nos mostrou como seguir esse caminho. Ele nos mostrou os passos que nós devemos dar para seguir esse caminho, o que é que nós devemos abrir mão e o que é que nós devemos abraçar em nosso coração, nosso espírito, nossa alma, para que nós consigamos seguir o caminho. Jesus veio fazer uma revolução no entendimento moral daquela época, no entendimento de Deus. No entendimento de Deus, você já parou para analisar que antes de Jesus, Deus era mau, vingativo, tinha raiva, sofria, se arrependia. Será que cabe na nossa mentalidade hoje Deus se arrependendo? Ah, eu comprei um carro, mas me arrependi de comprar esse carro. Deus é perfeito, Deus é o Criador, a energia máxima do nosso universo. Será que cabe na mentalidade de Deus se arrependendo? Mas Jesus veio mostrar para a gente que Deus, acima de tudo, é o nosso Pai. Quando Jesus chama Deus de Pai, ele tira tudo aquilo que é ruim de Deus e diz que Deus é uma pessoa que, quando a gente está sofrendo, pega a gente, bota no colo, encosta a cabecinha e diz: fale, o que é que está acontecendo com você? Deus é isso. Deus é Pai. E Jesus veio mostrar esse Deus para a gente. E quando Jesus veio mostrar esse Deus para a gente chega no motivo de por que Jesus morreu. Muita gente diz que Jesus morreu porque se pendurou na cruz, sangrou até morrer, levou uma lançada no coração e pronto, morreu. Concordo? Essa foi a causa física da morte de Jesus. Mas Jesus já estava morto muito antes da Santa Ceia. Diz o Evangelho que em uma reunião com seus apóstolos, o Caifás diz com todas as palavras: é melhor, é necessário, aliás, que um só morra para que se salve toda a nação. De quem estava falando? Quem é que ele podia matar para agradar os romanos, para que os romanos não piorassem a situação dos hebreus? Sobre o Jesus. Aí ele armou todo aquele processo que, se nós formos analisar historicamente, vai totalmente contra a lei dos judeus, porque foi feito em um dia o que deveria ser feito em uma semana. A gente vai ver que ele quebrou os protocolos judeus, quebrou os protocolos romanos. Ele mesmo foi com a guarda ao Palácio de Herodes e ao Palácio de Pilatos, coisa que nunca se aconteceu na vida hebraica, para que Jesus fosse crucificado o mais cedo possível. E Jesus? Será que ele sabia disso? Com certeza ele sabia disso. E aí, a gente analisa aqui o que era que Jesus oferecia de mal para aquele sacerdote. A consciência da liberdade que todos nós temos. A consciência de como ele disse para a samaritana, um dia Deus será adorado não no templo, nem no monte, mas em verdade e espírito por cada um de nós, nos nossos corações. E se a gente tivesse hoje consciência disso, não precisava ninguém estar aqui não, nem eu. Mas a gente não tem. A gente não crê. A gente não tem fé suficiente para acreditar nisso. E aí a gente vai para um local onde tem pessoas que estão lá estudando para terem fé. Assim como eu também preciso estudar para ter fé. E nós vamos e nos reunimos, e ótimo, porque onde estiverem dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. Porque ele está aqui, com certeza. Tem gente que pergunta, Jesus vai voltar? Mas não, ele nunca foi embora. Jesus nunca saiu dos nossos corações, da nossa lembrança, da nossa presença. Onde estiverem um ou mais em meu nome, ali eu estarei. E em Mateus nós vamos encontrar, eu vou dizer só, em Mateus 28, versículo 20, nós vamos encontrar ele dizendo, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Olha que promessa profunda de um Espírito puro. Eis que vocês, nós, são as minhas ovelhas. E o bom pastor não abandona as suas ovelhas. E Jesus não nos abandonou. Mas aí umas vezes me perguntaram, por que escolheram Barrabás? Por que eles preferiram escolher Barrabás e não Jesus? E aí eu fui analisar o perfil histórico daquela situação. O povo hebreu esperava um Messias de guerra. Esperava um Messias que fosse derrotar o conquistador e tomar Jerusalém à força. Por isso que Jesus foi recebido em Jerusalém, em cima do jiriquinho, com o povo lá, ó, abanando as palmas de oliveira para ele, porque era a festa do conquistador. Aquilo era uma recepção de reis militares. Quando eles viram Jesus no Getsêmani ser atado pelos romanos sem esforçar reação, Jesus não brigou, ele se entregou. Os soldados, ele perguntou, quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, ele disse, sou eu. Aí os soldados não acreditam, está no Evangelho. E aí a gente vai ver Jesus dizendo, ah, mas a quem vocês estão procurando? E aí os soldados dizem, Jesus de Nazaré, ele disse, eu já disse que sou eu, me leve. Pode me levar. Ele se entregou aos romanos, aos hebreus. E aí a população que esperava um líder guerreiro se decepcionou. É muito fácil o povo, a população, a sociedade mudar de amor para ódio. Basta que o ídolo faça uma coisa que eles não gostem. Quando ele fizer, todo mundo vai detestar aquele cara. E foi isso que aconteceu com Jesus. Por isso que escolheram Barrabás. Porque Barrabás, embora no Evangelho diga que ele é salteador, ladrão, que para todo mundo, para os romanos, todo mundo era salteador, porque até Jesus disseram que era ladrão, não era. Barrabás era um líder social que mandou uma revolta. Ele fez uma revolta social que foi derrotada pelos romanos, por isso que ele estava ali preso. Ele era o líder de uma revolta social. E para os hebreus, naquela época, aquilo ali representava mais esperança do que um líder que se entrega de mão beijada. Por isso que escolheram Barrabás. E tem agora uma questão bem interessante, que as pessoas dizem que Jesus teve medo. Jesus teve medo porque no horto das oliveiras, do Getsêmani, ele pediu a Deus que afastasse dele aquele cálice. E lá, na cruz, ele veio e disse, Pai, por que tu me abandonaste? Será? Se a gente for ler essas passagens do Evangelho, a gente vai ver duas coisas que eu acho de uma claridade espetacular. Essa passagem do Horto das Oliveiras do Getsêmani está em Mateus 26, versículo 30, 36, eu não sei. E ele diz que Jesus subiu ao bosque com três apóstolos e pediu que eles ficassem orando enquanto ele se afastava para orar. Perfeito. Quando Jesus voltou, o que é que ele disse para o pessoal? Mas vocês não conseguiram ficar acordados nem uma hora comigo. Eles estavam dormindo. Aí Jesus diz, vigiai e orai. E ele volta e vai orar em separado. E volta de novo e encontra os três apóstolos dormindo de novo. Aí eu me pergunto, se eles estavam dormindo, como é que eles sabem o que Jesus rezou? Além disso, quando Jesus saiu, caiu novamente, que chegou lá e eles ainda estavam dormindo, ele disse: levantem-se, que lá vem o traidor. Ele sabia que Judas estava chegando. Ele só fez virar as mãos e entregar-se aos romanos. Ele não teve tempo de dizer a ninguém que estava ali o que é que ele tinha rezado. Então está claro para mim que essa situação passa por uma suposição de quem escreveu a Bíblia. É uma suposição porque é um negócio muito bonito. Ele diz: pai, eu estou com medo, afasta de mim esse cara, mas que seja feita a sua vontade. Quer dizer, eles se colocaram no lugar de Jesus e disseram: pô, eu sou humano. Ele ia ter medo, mas eu era tão macho e estava tão submetido à vontade de Deus que eu ia fazer o que ele queria. Foi isso que eles fizeram, eles se colocaram no lugar de Jesus. Por isso que existe esse momento de fraqueza dentro da Bíblia. Mais na frente, a gente vai encontrar um Jesus que pergunta: pai, por que me abandonaste? Será que ele perguntou isso mesmo? Hoje, depois de estudar um bocadinho, a gente vai ver que os melhores teólogos, religiosos inclusive, não teólogos laicos, mas teólogos religiosos, eles atribuem essa frase a Dimas, um dos ladrões que estava na cruz ao lado de Jesus. Por quê? Jesus estava ali, tinha levado todos aqueles maus tratos que nós sabemos, e Dimas não tinha levado maus tratos, ele estava lá também, mas estava bem. E ele pergunta: mestre, faz com que eu esteja contigo no teu reino? E Jesus diz: te digo hoje que ainda estarás comigo no paraíso. Deu a Dimas a esperança, até que ele repreende o outro ladrão. Ele diz: esse homem não fez nada, nós roubamos para estar aqui, nós merecemos estar aqui, mas esse homem nada fez, ele só fez bondades. Tudo bem, passou. Daqui a pouco, os teólogos analisam que Jesus, por ter levado todo aquele suplício, toda aquela tristeza, todos aqueles maus tratos físicos, morreu mais cedo do que os outros dois ladrões. E quando Dimas viu Jesus morrer, acabou-se a esperança de Dimas de ir para o céu. E ele disse: Senhor, por que me abandonaste? Essa é uma das versões para essa situação, que é muito interessante. Mas existe outra vertente que diz, e eu acho essa também uma situação muito, muito inteligente, quando diz o seguinte: qual dos apóstolos estava com Jesus ao pé da cruz? Quem se lembra aí? João, muito bem. Os outros não estavam. No Evangelho dos outros, Jesus diz: Senhor, por que me abandonaste? No de João, ele não diz. E eu, particularmente, acho muito mais viável que João se lembre porque ele estava lá do que os outros, que escutaram a população gritar. Imagina o ruge-ruge que devia estar no Calvário, no corpo de Jesus. João estava lá no pé da cruz. Será que ele não escutou quando ele gritasse: Senhor, por que me abandonaste? Né? Então, os outros escutaram o povo falar. É muito fácil escutar falar e acreditar. Mas aí, ainda tem uma terceira hipótese que diz que Jesus estava citando as Escrituras. Porque no Evangelho de João, e aí eu lembro que estava no pé da cruz quando Jesus faleceu, ele diz: está tudo consumado. Aí eu sempre perguntei: por que ele dizia está tudo consumado? E aí eu fui perceber que no Salmo 22, lembrem bem desse número, para quando vocês chegarem em casa, vocês confirmarem isso. No Salmo 22, nós vamos encontrar o relato da crucificação de Jesus. Lá ele vai dizer: trespassaram-me as mãos e os pés, tiraram as sortes nas minhas vestes, escarneceram de mim, transpassaram-me o corpo. Está ali o relato da crucificação de Jesus. E aí no Evangelho de João ele diz: está tudo consumado, como se ele estivesse citando as Escrituras. E por uma coincidência ou não, o Salmo 22 começa com uma frase muito conhecida da gente: meu Deus, por que me desamparaste? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E aí tem uma última pergunta que eu vou fazer rapidinho aqui para a gente, que é o seguinte: por que Jesus ressuscitou? Por que ele retornou? Por que é que hoje se comemora o retorno de Jesus? E como foi esse retorno? católicos dizem que foi em corpo e carne, no mesmo corpo que ele usava. E hoje, a ciência comprova, pelo menos até hoje, que após alguns minutos da cessação da vida, o corpo já entra em estado de decomposição e não tem como retornar. Os espíritos vêm nos explicar que depois que o princípio vital termina naquele corpo, quebra o seu laço com aquele corpo, ele não tem como retornar. Por isso que se tiver catalético, pode retornar, mas se tiver morto, com o princípio vital acabado, o laço não pode retornar. A doutrina espírita vem nos dar uma explicação perfeita, maravilhosa, que eu não vou ter tanto tempo para trabalhar, desculpem até, se você conseguir entender. Para a próxima. Para a próxima, né? Mas que nos diz que aquele retorno de Jesus, muito provavelmente, porque assim que se fala em ciência, e ciência nada é 100%, tudo é provável, muito provavelmente foi um retorno único. Ele aparece para Madalena, Madalena vê Jesus vivo, na sua frente, corre para ele diz, não me toque, porque ainda não subi a meu pai. Por que não tocar? Provavelmente Madalena era uma médium vidente poderosíssima, e se tocasse nele, eu cheguei, não estou podendo te abraçar. Mas ele usa algo que ela vai compreender e respeitar naquela época, e diz, não me toque. Mas mais na frente a gente vê ele tocando. Tomé, tocando no médium. Por quê? Quando nós vamos analisar o livro dos médiuns, nós percebemos que para uma aparição se tornar tangível, é necessária o auxílio de um médium de efeitos físicos. E tinha no mínimo 12 médiuns ali, reunidos, os apóstolos. Muito provavelmente um deles era de efeito físico. E ali, Jesus podia ser tocado, pegado com Madalena, era visão. Porque normalmente o médium visual, ele não é de efeito físico. E por isso que ela não tocou. E a doutrina espírita nos esclarece isso e muito mais. E lembremos, somente para a gente encerrar, por que Jesus nos auxilia? Sendo espírito puro, por que ele nos auxilia? Questão 625 de O Livro dos Espíritos, porque ele é o guia e modelo. O guia é aquele que pega na sua mão e leva você pelo caminho perigoso, né, para que você aprenda o caminho certo. Jesus é esse caminho. O significado de que chegar ao Pai tem que passar o filho. Quando ele diz, eu sou o caminho para a verdade e para a vida, ou da verdade da vida, ou a verdade e a vida. O caminho que Jesus indica naquele momento é que nós devemos seguir o exemplo dele, seguir seus passos. O caminho não é formado de passos? Nós devemos seguir os passos dele para chegarmos ao Pai. Seguindo o exemplo, seguindo o passo, seguindo o Filho, nós estaremos chegando ao Pai, nosso Pai. Ok? Temos mais uma aula de aprendizado sobre o que foi significado de Jesus na nossa vida. Depende de cada um se transformar. Para se aproximar a Deus. Nós, mais uma vez, esqueçamos que nós somos o ser do semestre, porque o meu tempo foi de outro lado, aqui está. O tema é educação em transdisciplinaridade. É o tema do quarto semestre. E aqui está a metade, dia 2, 13 e 14 de junho de 2009. Isto está na livraria, aqueles que se interessaram ali, e teve uma oportunidade maravilhosa de 3 dias de um seminário fantástico. Terão direito ao CD, caso estava dentro das palestras do terceiro, e mais a felicidade de ajudar a tomar a vocês. Nós esquecemos também, mas não esquecemos, eu gosto de deixar por aqui. O livro do mês, e todas as pessoas que estão adaptadas, lá em Barra, Moraela, você. Todo que vem sorteamos um livro, sorteamos não. Porque cada um é simbolicamente um real e você pode ganhar esse livro. O livro do meio é Cavaleiro de Jungiers, de Ivone de Apereira, um belo livro. Esse deve estar para embaixo. Pedimos agora para nosso irmão João Batista fazer o encerramento de uma prece de trabalho maravilhoso. Agora, a parte de luta, exigimos aqui que o silêncio do meu trabalho nos leve a necessário de silêncio e cada um se voltar do seu lado, seja acompanhado e são acompanhados Por isso Jesus foi relatado com favor. Senhor Jesus, Mestre de amor e de luz, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida e paz que te entregamos. Te agradeço por mais um dia de aprendizagem, por mais um dia de oportunidades. Te agradeço, Senhor, pela tua presença em minha casa, em meu trabalho, em minha família, em meu coração. Te agradeço, Senhor, pela lembrança do teu amor, pelos exemplos que te deu, pelo teu retorno, Senhor, das trevas e da dor, mostrando que a morte não existe, mostrando que a morte nada mais é do que um medo existe, uma sombra que nos assombra e a qual podemos vencer e vencer com a tua vida. Senhor Jesus, graças e glória por essa casa, pelos trabalhadores, pelos assistentes, pelos amigos espirituais aqui presentes, que nos assistem e nos auxiliam em nossas quedas e nossas crises. Mestre, de amor e de bondade, ilumina o nosso caminho para que possamos seguir plantando hoje as sementes que mais tarde nos darão flores no teu jardim. Que assim seja. Vemos que Deus está no tratamento, nos puxa, prioridade para as pessoas que já venceram, e as mães e crianças.